Olá, aqui é a Rebeca do Mãe, canal das Bênçãos de Deus, em colaboração com o IG, Filhos e Desafios e Ministério. Vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje, o título é O Deus que Responde. O poder de oração de uma mãe. Sei que não há mais nada doloroso do que você não conseguir ajudar a pessoa que mais ama, não é verdade? Assim somos nós, mães, que quando vemos nossos filhos enveredando por um caminho que sabemos estar cheio de espinhos, e o que é pior, de escorpiões e víboras, infelizmente pouco ou quase nada se pode fazer humanamente falando. Orei e fui agraciada com minha filha, o meu baby, hoje uma mulher casada e completamente feliz, mas que no início da sua adolescência, com seu comportamento diferente, fez tudo isso parecer fugir do controle, como se escorregasse pelos dedos. Essa é a sensação de uma mãe que ama muito seus filhos. Nesse momento difícil da vida de minha filha, a oração mais intensa e fervorosa, certa da resposta, chegava ao trono de Deus em favor dela. Quando nos aplicamos a orar, é diferente. A oração realmente faz milagres e gostaria que você acompanhasse o relato de minha filha como resposta a uma mãe que não desistiu de orar, mesmo não sabendo o que se passava exatamente e não conseguindo ajudá-la com palavras e gestos. Pela oração, confiando minha filha a Deus, pude conquistar a vitória. Este é o relato da minha filha Sara Mendes. Quando eu tinha de 10 para 11 anos, fomos para Israel. Os meus problemas começaram mesmo quando eu tinha 12 anos. A minha cabeça aparentemente estava no temor a Deus, que aprendi por intermédio dos meus pais até ir à igreja. Mas na verdade eu desejava conhecer o mundo. Queria saber como era ficar com os rapazes, até tinha curiosidade por drogas e álcool. De noite, comecei a ter medo e, pela falta de amigos, sentia-me sozinha. Às vezes, eu me trancava no quarto e chorava sem motivo, sem que ninguém soubesse. Todo tipo de pensamentos sujos começavam a surgir na minha mente, e quando os meus pais e meu irmão iam dormir, ligava a televisão e via todo tipo de porcaria que podia. Tinha muita curiosidade sobre tudo e sobre todos. Comecei a me tornar rebelde. Quando era mais jovem, obedecia sempre meus pais. Com o tempo, comecei a sentir raiva de fazer o que eles mandavam. Tinha supostamente respeito por eles quando falavam comigo. Eu dizia que sim, mas por trás reclamava e xingava. Ver porcarias na televisão tornava-se algo constante, mas quando ia dormir, sentia-me pesada, porque sabia que estava agindo errado. Sentia-me acusada e ainda continuou por vários meses. Pequenas mentiras, desobediência, escondia coisas dos meus pais. Comecei a guardar mágoa no coração contra as pessoas que tinha ficado no Brasil. Até por pequenas coisas eu guardava ódio no coração. Nunca contei nada a ninguém, afinal, o que pensariam de mim? Certa noite, não conseguia dormir bem. Senti-me pesada e triste. Era uma angústia tão grande, mas tão grande que me doía o coração. Os pensamentos estavam a mil. Que Deus não me iria me perdoar, que eu estava perturbada. Decidi ir para o quarto dos meus pais, pedir oração, mas meu orgulho foi maior. Não queria que ninguém soubesse o que eu não estava bem com Deus. Assim, fiquei vagueando pela casa até que pedi ajuda de Deus e a angústia se foi. Mas a partir daquele dia comecei a pensar: como pode ser? Eu minto, sou rebelde, tenho maus pensamentos. Na outra noite, não consegui dormir bem. Isso quer dizer que eu preciso de Deus. Estou podre por dentro, tenho que mudar. Comecei a praticar tudo o que eu já sabia. Pedi perdão a Deus, mas ainda me sentia pesada. Algo me acusava. Tive de falar com minha mãe, passar por cima do orgulho que tinha e do medo sobre o que ela pensaria de mim. Não foi fácil, mas falei com ela. Fiz então uma lista de todas as pessoas que eu odiava. Liguei para cada uma e pedi perdão. Comecei a me esforçar para obedecer. Falando com minha mãe, contei como eu estava suja e coisas que pensava e fazia. Logo depois, no meu quarto, clamei a Deus e fui ali mesmo que tive encontro com Ele. Que alegria! Comecei a sentir amor pelas pessoas. Já não me importava o que pensariam de mim. Finalmente estava livre. Eu não tinha de agradar os demais para me sentir bem. Todos necessitam de um encontro com Deus. A minha mãe não só orou por mim, mas também me mostrou a fé com suas atitudes, compreensão e amor. Hoje em dia, quando os filhos querem desabafar ou buscar ajuda, Os pais são os últimos a quem eles buscam, justamente por causa do medo de serem julgados ou mal entendidos. Na minha mãe encontrei fé, compreensão e amor, porque ela era e sempre será uma mulher de oração. É por isso que eu digo que Deus é maravilhoso e que eu fui, sou e sempre serei uma mãe em oração.